Controle Salvador, boa tarde. É o passarelo 2230 saindo da Arbor 1. Passarelo 2230, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 180, após 2000, voo Elefa. Após 2000, voo Elefa, sem restrição, 180, 2230. Voo 185, acione identificação, vou na Pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf e reporte para a descida. Pro de Bonf, não no meu zero, nós está liberando 8% para o meu zero. Gente, desça para 4 mil pés, o ajuste no 011, voo no 885. Na linha 1 minuto, por gentileza. Ok, aguardado. Estabilizado o azul 4422. Azul 4422, complete final ali, chame a torre, frequência 118 decimal 6. Torre 186, 4422. Tivo parte 4 via pista, é posta livrando a Taxway Oscar. Salvador, o azul 4422 está com o trem baixado trabalho, estabilizado. Azul 4422, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus 099. Autorizado pouso para o azul 4422. Autorizado Salvador para Serra Delta Golf X-Ray, 1000 pés até o farol da Barra, corredor Axé, acione 0153 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado Salvador, Serra Delta Golf X-Ray, decolando 17, na curva direita, corredor Axé, reportará na farol da Barra, o transponder é 0153, o controle é 1208. Tire frequência, boa tarde. Confirme, por gentileza, POB, autonomia e alternativa. POB, número 5, FM Vera Cruz, autonomia de 3 horas. Avatar 1km, Oscar, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 6, altimetro no 011, Avatar 1km, Romeu, Oscar. 118, 6, é a torre, o que você vai fazer? Salvador, azul 2788. Azul 2788, prossiga. Qual cidade está presente, voar Loti? Azul 2788, aguarde coordenação com o centro Recife. Azul 4422, solo 08, libere à direita e chame solo em 121 décima 1, boa tarde. Libera direita, solo 211, muito obrigado, uma boa tarde, azul 4422. O 2788, autorizado direto Paulo Afonso. Está presente direto Paulo Afonso, muito obrigado, azul 2788. Autorizado Alfa Pati 1 e Alfa direto portão 01. Autorizado Alfa Pati 1, portão 01, azul 1-885, confirme a proa por quantas milhas? Proa 2, 4, 5, 6 milhas. Sim, chegou no 1-885. Salvador, 3154, prossiga. Então, 3154, sente, aguarde coordenação com o centro Recife. Então, 3154, desce até o nível de voo 150. 150, 3154, liberado agora o nível 3. O 2788, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Gente, vai chamar Recife, 126.85, alterne 125.45, azul 2788, boa tarde. Boa. Diria como coordenar para a conquista para o passaredo 2230? Passaredo 2230, aguarde. Bruno 885, desça para 2.000 pés, livre da restrição de pelô, o ajuste no 0111, autorizado, afinal LS X-Ray repassabilizado. Firmo, livre da restrição de pelo, repassabilizado, o 1885. Aguarde cópia. Aguardando. Romeu Oscar, autorizado alinhar e decolar 1721 no 0 graus 0 9 9. Baixando a LA326, acione identificação, peça do contato radar, 75 milhas sudeste de Salvador, voe na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, no retorno para a descida. Baixando a LA326, desça até o nível de voo 070. Então, 3154, acione identificação, vou na Prodicap para interceptar a chegada com o Med 1, desça para 4000 pés o ajuste no 011. Seguro, Opera V257, Moussu, após DCT. Nível de voo autorizado 340. Redação voo 1 no Olê da Doclo, onde irá interceptar o Besouro 44. Decola da pista no 0 com primeira curva à direita. Transponder 5153, controle Salvador pela frequência 119, decimal 80. Na frente, vai manter a saída, obrigado. Passaria do 2230. Papatango, Kilo Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, mantém as condições visuais, o nome e o pés no corredor, axé, reporte fora da barra. Manda meu pés, axé, reportará no fora da barra, o Kilo Romeu Oscar. Tá, 393, cruzamento, está correto, posição no 0, chame pronto. Gol 1885, complete finalização de sexo-ray, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 86, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, gol 1883, localizador da 10. 185 continua a aproximação, é pode ir Confirme que chamou o sol? É o Oxina 63, ponto 5 com a informação Sierra, aguardando o Guarulhos. Oxina 63, ponto 5, informação Sierra, confere. Aguarde um segundo cópia para Guarulhos. Prepare saída São Bruno, Leda, Módiva. Autorizado Salvador, Guarulhos via Pêssego 1-0, Cubase, Pêssego 1-6, Pós-Mu, DCT com fins, Pêssego 2-1, Mochep. Nível de voo autorizado 3-6-0. Saída São Bruno, Leda Motiva. Decola Pêssego 0 com primeira curva à direita. Transponder 5-1-5-0, controle Salvador, operando a frequência 1-1-9-8-0. Autorizado Guarulhos. Pela Presumo 0, Cubase, Presumo 6, Posto, DCT com 5, Presumo 2, Mochep. Campo 1 no Leda Monte, vai decola no 0, curva direita, 150 é o transponder, 198 é o controle e o nível 360, por favor. Confirme o transponder e a frequência do controle da China 63 no 5? Eu copio 5150 transponder, 1198 controle. Puxando a 6315, 5150 transponder e 1199-80 frequência do controle Salvador, o cotejamento está correto, chame pronto na portão 06. Afirmativo, confere nessa na pergunta 6315. Anaia 6326, desça para nível de voo 050, informa que vai seguir um Airbus 320 na sua posição de 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 100, em descida para 4 mil pés. Boa noite, 85, boa tarde. Autorizado ataque para parte 1 no via Alfa, parte antes de ataque 6, Juliette. Alfa, reportará 285, boa noite. Tango Kilo Romeo, acho que informa o seu estimado de pouso em Morro de São Paulo. 7407, não há tráfego a reportar no setor, tem frequência livre, o Kilo Romeo Oscar. Então, 3154-2, separa 2, 1000 pés, o ajuste no 011, autorizado a finalização, foi responsabilizado. Para 2000 pés, ajustado no 011, autorizado ILS X-Ray, cruzando estabilizado, está 3154. Seria condição de poder a equipe de solo de forma a liberar o gate 10 para o parqueamento dentro da aeronave? Tente. Poder a equipe de solo de forma a liberar o gate 10, chame táxi. Estude em táxi, estacionando a minha 326. 326. Então, quem tiver essa informação, estão tomando as medidas cabíveis. É, tá bom. O buraco está aumentando, vamos ver se a correntação sai logo aí, obrigado. Gente, vou passar essa informação novamente para a Zero. Obrigado pela informação. Tango, Mike Brazian, que aciona identificação, vou na Prodipab para interceptar a chegada do Med 1 no reporte para a decisão. Confirme o fixo, senhora. Itap, Índia Tango Alfa Papá, Mike Brazian. Sim, Índia Tango Alfa Papá, Mike Brazian. Patango, Vitor Kilo Delta, acione identificação, vou na Pro ZIPAP para interceptar a chegada do Bombé de 1 no reporte para a descida. Patango, Vitor Kilo Delta, desça até o nível de voo 080. Reto 5 autorizado, ingresso de SLS, portão 10. Juliette para 10, 985. Mike Bravian, que desça até o nível de voo 070. 070, Mike Bravian. O Chanel 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 011. Vai seguir o tráfego que está 8 milhas à sua frente, com 220 graus de pique. Reporte estabilizado, o Chanel 6326. 2011, reportará 326. Autorizado Salvador Recife, via peso Luna 7. Nível de voo autorizado 350. Saída Puca, Jamuaru. Decola da piscina 0 com primeira curva à esquerda. Transfundo 5156, controle Salvador pela frequência 119, decimal 80. Chanel 142, autorizado. 42, cruzamento está correto, posição 04 está me pronto. Estabilizado no ILS com a pista 10 à vista, TAN 3154. TAN 3154, complete no ILS X-Way, chame a torre, frequência 118.6. Pode confirmar a torre, frequência? Torre 118.6, TAN 3154. 118.20, TAN 3154. 118.62, TAN 3154. 118.62, TAN 3154, obrigado. 3, autonomia de 3 horas e 40, Alcena Campinas, com 127 a bordo. 3193, autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio no Índia, no ponto de espera, torre 118.6. Ajuste altímetro na 0, 1-1. Pátio, Pátio principal, Índia, ponte de espera 18.6, tá? 3-1-3. Estabilizado, Oceané 6326. Oceané 6326, completo de sinal S-X-Way, chame a torre, frequência 118.6. 86, 6326, obrigado. Atango Mike Bravian, que voa direto do Duna, desça para 4.000 pés, o ajuste no 01. 3154, solo 32 de Berengerite, chame solo em 121 decimal 1. 211, tá 3154. E o Xanem 6321? O Xanem 6321 chamou o Solo Salvador para cópia. Afirmativo, Brasília, cópia. Autorizando Salvador Brasília, via pêndulo 197, nível de voo autorizado 360. Saída Arbor 1, transição Elefa. Decola da pista no zero com primeira curva direita. Transponder 5163, controle Salvador, pela frequência 119.80. Afirmativo, Oceaner 6321 aprovado para Brasília, 360, pela UPZULU 17. Decola da 10, curva direita, cumpre o perfil da saída Arbor 1. Aciona o transponder 5163 e o controle 119.80. Chame 6321 no cotejamento, está correto na posição 02, chame pronto. Confirme, sente da informação, Serra? Afirmativo, 3154 na sua escuta agora, taxiando pela 1. Tá, 3154, autorizar ataque para Pátio 1 e Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, tá, 3154. Sinal 011. VR Magdalena, VR Patará 3000, interceptando o localizador. Torre Salvador, tá 393, pronto, desocorre a laminação. Tá 3193, autorizado alinhar e manter funcionando zero. E manter funcionando zero, 3193. Meia 326, solo 34 de Beira Direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direita na Fox 2, 1, 1, 6, 3, 2, 6. Salvo Salvador, 6, 3, 2, 6, livrou na Fox. Ele é 6326, autorizado ataque para o Pátio 1, via Alfa, é portanto ataque para o Juliette. Alfa, sua Juliette, 326. Meu reto para estabilizado, Mike, para ver. Confirme, o chaneamento 42. Pega a sonora aqui, 04. Livre a sonora, chame táxi, chaneamento 42. Sonora. Zona 93, decolou 37, chama controle 119, decima 8, acionando o transponder 5153. 153, chama controle 198, tá? 3193. 6315, posição 06, pushback acionamento. Ela é 6315. Teria condições de coordenar a equipe de solos, iniciar o push liberando o gate 06 para o marcamento da aeronave da companhia? Afirmativo, o Chanel vai coordenar para liberar o 06 para a aeronave da companhia. Gente, o Chanel é 6315, após chame para o táxi. Gente, após chame para o táxi. O Chanel é 6326, próximo a Juliette. Chanel é 6326, aeronave da companhia no 06 vai iniciar o push de forma a liberar o gate para o seu parqueamento. Observe o início do push do mesmo, autorizado ingresso via Juliette. E após o push, está livre o portão 6 para o 6326. Portão 6326, o Chanel 6326. 6326. Estou tratando o Mike Bravetti, interceptando o curso localizador. Papa Tango, Mike Bravian, que complete final aliás X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 118, 6 graus, Mike Bravian. Torre Salvador, boa tarde, Papa Tango, Mike Bravian, foi aliás. Mike Bravian, que continua a aproximação. Após expansão externa, tráfego vendo 9, sabe? Afirmativo, a intenção do Mike Bravian, a fase externo é alternar para a cabeceira 1-7, se possível. Gente, é possível nenhum tráfego reportar aproximando da cabeceira auxiliar? Reporte para cancelamento. Afirma o Mike Bravian. Tango, Vitor, Sra. Delta, desça para 2.000 pés, autorizada a final LS X-Way, reporte estabilizado. O ajuste no 09. 2.000, atualizado LS, abandonar estabilizado no 09, Vitor, Sra. Delta. Ponto de espera via Índia, não ponto de espera torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 011. 18 no ponto de espera, 1011. Está presente, inicie curva esquerda, para a base pela direita 17, tem condições de realizar uma base curta? Afirmo. Gente, reporte na final 17. Reportará a Mike para ver. Sol 20-08, desça para o nível de voo 050, direto Bomés. Azul 9301, descent flight level 060, fly direct to Bomfi. Reautorizado, alinhar e decolar com o 0 vento 1-1-0-0-9-9. Decolagem. Tocilo Delta, complete procedimento LSX da pistola 0, chame a torre 1-1-8 desse momento. 2-1-6, graças a Deus, talvez aquele lugar. Oi, Salvador, Papatango, Vitor, Tocilo Delta. Confirme quem chamou, foi o Vitor Filo Delta? Afirmativo, estabilizado no lote, poderia confirmar o vento, por gentileza? Essa é 110 graus 099, continua a aproximação, aguarda pelo Noite Pouso. Sente, Vitor Filo Delta, modificada presente, solicita a final da 107, com a base pela direita. Mike Bravian, aqui solo, Audi 43, confirma o parte? Sim, autorizado o backtrack, agilizando para o táxi até o Gré, informa a aeronave que irá aproximar para 107. após a passagem da aeronave da companhia, não autorizado vento, 321. Direita ou no site, reporte final no site. Vamos lá, final da nossa site, eu vi o telegrama. Mike Bravian, querido, frequência, uma boa tarde. Bom, Ruxanel 63, 5, pode estar pronto. Ruxanel 63, 5, autorizado, Ani, mantém 1 a 0. Ani, mantém 1 a 0, Ruxanel. Ruxanel 61142, decolou 45, chama controle 1998, bom voo. 98, bom voo. Ruxanel reposta aqui após, logo após a cabeceira, em torno de umas 40 metros, próximo ao eixo, tem uma ferramenta, uma peça, alguma coisa de metal, próximo ao eixo da pista. Gente, sabe informar o lado esquerdo ou do lado direito do eixo da pista? Geralmente é esquerdo. Gente, grato pela informação. Obrigado, pelo controle, seu nome. Janer 6142, contato radar na decolagem, fuga via saída PUCA para nível de voo 350. PUCA 350, 6142. Autorização. Deixa eu ver, tranquila dela. Tente Vitor, Silo Delta, autorizado por 17, vento 1-0 grau 09. Autorizado por 17, eu vi da fila dela. Dessa via chegada Golf para o nível de voo 070, bom 017. Afirmativo, 250 a mais. Niner 301, descend now to flight level 060, maintain indicated at 250 degrees. Flight indication 0, we maintain descend to 060, request turn left, 3-2 weather. Nível de voo autorizado 320, saída São João 1, Leda, Motiva, decola da pista no 0, com primeira curva à direita. Transponder 5174, controle Salvador, pela frequência 119.80. Campinas aprovado, via APESU 10 por base, APESU 16 após MU, Confins, Chamod, APESU 30 em Tite. Nível 320, Sambo 1, Leda Mótica, decola no 0, curva direita, 5174, transponder 198, controle Salvador, 4065, Azul. Azul 4065, do Jamento, está correto, no 43, chame pronto. 4, né? Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 6, surge altímetro 1 a 0 11. Novembro 1, Universidade de Ingabrava, na porta de espera, Missionamento 321, boa tarde, autorizado a alinhar e manter o pistão 1-0. A linha mantém o 1-0, né? 321. .008, autorizado 2000 pés, o ajuste 10, 11, ajuste, autorizado LSX-ray da pista 10, parte estabilizada. 2000, 011, vamos lá, estabilizada aqui, 10, 20. T1-4-2. Autorizado nível 330, negativo 350, autorizado nível 330, via subida PUCA. Ok, autorizado 6315, autorizado direto Motiva. Motiva, Oxané 6315. Venha 321, decolou 52, chama controle 1-19-8, bom voo. Controle 19-8, boa. Controle de Salvador, boa tarde, Oxanar 6321, decolou na escuta. Oxanar 6321, autorizado contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. E a Arbor 1, 6-6-0-6-3-2-1. Também 5-9, eu bato, cópia. Mandando. Line possible heading to direct to below intersection. Clear direct to below intersection, descend to 2000 feet, Azul 90301. Continue descend to 2000, Azul 90301. Nada, Anthony, vai em Napa. Chanel 6321, mantenha a saída Arbor 1. Mantenha a saída Arbor 1, 6321. .097 para sequenciamento, curva direita para o A240, limite radial 300 de Salvador, em caso de falha de comunicações, voo direto Duna, e complete LSX-ray da pista 1-0. Da Chanel 1142, chama centro Recife, 126.85, alterna 125.4. Patango, Vitor, Charlie Hotel. Marcelo Externo, já estado gol 2008. Vitor, Charlie Hotel, sob condições visuais, reporte ingressando no corredor Caixa Prelos. 2008, Externo. Gol 2008, chame a torre 118, decimal 6. 6, boa. Salvador, boa tarde, gol 2008, externo do ILS X-Reiro 0. Gol 2008, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boa tarde, 08. 215. Limit is localizer course. Report established. Alright, vector is 29201, turn left, reading 215. I will call you when established as 29201. 257, Mossul. Nível de voo autorizado 360. Redação voo 1, Leda, Zócalo. Decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5411, controle Salvador, pé na frequência 119.80. 097, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000 pés, o 6315, chama o centro de decimal 28, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835. Então é Sanguno Leda Zócalo 1980, será o controle 5411, transporte 1659. 1659, cotejamento está correto na posição 09, chame pronto. Boa noite. Bom, 884, informação Serra, confere para Aracaju, autorizado, Whisky 33, nível de voo autorizado 230. Saída Puca, Jamo, Aru, decola da pistola 0, com primeira curva à esquerda, transponder 5496, controle Salvador, operar frequência 119, decimal 80. Até 4.000, TB11, gol 093. Senta Punta, chamo Aracaju. Transpondendo 4.000, com 219, 8.0, boa noite, espaço. Boa noite, 84, cotejamento está correto, posição 1-0, chame pronto. 1-0, chame pronto, boa noite, espaço. Lula 008, Sola 58, libera a direita e chame Sola, 121, décimo 1. Gol 2008, autorizar ataques para parte 1, via Alfa Juliette, portão 08. Alfa de 1008, gol 2008. Vitor Charlie Hotel, desça para 1.500 pés, ajuste 1011. Reporte através de Veracruz. Alô, hotel. Fazendo 301, turn left, heading 150, to intercept localizer course, cleared ILS runway, ILS X-ray runway 10, report established. Apply you and establish Azul 9201. 0097, curve à esquerda para o 130, para interceptar o curso do localizador. Desça para 2.000 pés autorizado e LS X-Ray da pista 10. Ajuste 10 no 1, reparto estabilizado. Pro 130, vai reportar estabilizado e LS X-Ray com 0.9. Mate 01, estabeleção localizada. Azul Mando 301, contact power 118.6. 118.6, good day. Oceaner 6321, chame o centro Recife. 126.0, alterna 128.8. Funcionário 6321, chama Recife, 1260, alterna 1288, boa. Azul 9301 na escuda? Estamos na final com o embaixado. Azul 9301, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Dados solitários. E pushback de somente, pode ser mais. Volumete 59, coordena equipe de solo, após a aeronave da companhia partir à sua direita no 8, autorizado no 9, chame táxi. Com a companhia no 8, é chamar o médico. Localizador, voo 097. Confirme. Estabilizado, localizador 097. Voo 1097, reduza para velocidade de aproximação, chame a torre 118 decimal 6. Torre 186, voo 097. Eu teria que confirmar o vento no momento. Vento 120 graus e 099. Grato. Salvador, boa tarde, 256 da Gol, informação. Terra, autorização, São Gonçalo da Maranhão. 256, aguarde costa, prepara a subida a PUC.